Ando tão longe de mim, tão distante de tudo que sonhei um dia, e na distância vi sumir. Não mais que de repente na calçada me vejo só e caminhando a esmo. Eu me pergunto olhando pra estrada: que foi que você fez consigo mesmo? Eu quis beber a vida de uma vez, eu quis fumar as horas num segundo. Que tanto procurava, já não sei. Só sei que alguma coisa se partiu. Sofri, fiz sofrer a todo mundo, e agora a cabeça vai a mil. Ando tão longe de mim, tão estranho. Pessoas que eu mais queria, pouco a pouco vi partir. Não mais que de repente cruzo a rua e vou ao meu encontro na calçada. Quem fui um dia e o que sou agora? Entramos juntos numa mesma sala. Ali me reconheço nos semblantes que compartilham dor e solidão. Enquanto ouço histórias semelhantes, veloz um raio irrompe pelo breu e ilumina cada coração que por algum motivo se perdeu. No amor, só no amor, encontro o meu refúgio. No amor, só tantas tombam do meu rosto. Tropeço em dores que não me esqueci. Difícil superar os meus desgostos, mas não desisto de voltar pra mim. Cansado de negar, quero sentir aquela paz que conheci um dia, e o meu jardim da vida ver florir, com lágrimas regar a minha dor, e delas ver brotar minha alegria. Vive em mim um poder superior, vive um poder superior. mais limpo. A cada dia eu fico só por hoje, só no amor. Eu me modifico. Me modifico.